0 para 3304. O 4299. 796? É, já coordenamos, informando da situação com o fiscal de pátio, ele falou que vai se aproximar aí para balizar, para lhe orientar. Ok, afirmos, agradecemos, eu pedi um desculpa. Sem problemas. Todos os sobre o não, negativo, me equivoquei. Charlie Serra Tango, o tráfego está na sua posição de 9 horas 3 milhas, superado, desça sem restrições para mim. Para mim, Charlie Serra Tango. Gol 2196, sol, sol, sol. Por gentileza, companheiro, qual que é a subida para Porto Seguro? Gol 1095, autorizado táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, transferência. Índia e Alfa, ponto de espera, sua mandia. Papapá, uniforme, máquina uniforme, autorizado para Fortaleza, conforme a rota do plano de voo. Nível 250, saída nono transição Forti, controle 199 decimal 8, torre 198 decimal 95, código transponder 5062. Certo para Paulo Afonso, subindo sem restrições, autorizado. Pike, prazer aqui, direto para a sem restrições. Frequência da torre. Correto, chame pronto para acionar e decola da pista 1-0. Decola da 10, gente, nossa autorização foi para 1-0 mesmo. Paulo, bom dia, está 3304 livre. Está 3304, livre táxi, posição 01. Livre táxi 01, está 3304. Para decolagem para os outros 796, nome 0. Torre Salvador, bom dia, 1095, pode ser a mão. 095, bom dia, após o início do ATR, ali mantém o 0. Após o ATR, ali mantém o 0, 1095. Só um instante. Obrigado. É, obrigado. Tá, 3859, desça para 2000, está autorizado a aproximação e ali. 2000 autorizado, ILS, já entra mais tarde. Papá, Charlie, Serra Tango, desça para 4. 4 mil, Charlie, Serra Tango. Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Contato radar, prosseguindo como autorizado, Azul 2796. Charlie Serra Tango, reduz a velocidade para 210 a mais, desça para 2000, está autorizado em ILS, número 2 para o pouso. 210-2000, autorizado, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango no local explorador, Charlie. Ambiente reduza, para aproximação, cheque para pouso, torre 11895, Charlie Delta. 18, por favor. Comandante, bom dia, Gol 9074, formação Índia. Gol 9074, Salvador, desça para 5000, ajustando 094, chegada a mar. 5014, chegada a mar. Torno, curva à esquerda para final da 17. Fecha, volta. Fisco 9, sol de controle, direita, sol, luz e no sol. Direita, 211. Charlie Travado Azul, Correção, Charlie Serratão. Charlie Serratão, autorizado pouso, pista no 7, 100 graus, 059. Pouso no 7, Charlie Serratão. Pouso no 095, chame Recife 288. Recife 288, 095, obrigado. Chame Recife Firmo Bastido. Prioridade, porta Curiano Dan, do táxi, o Cosme, já está iniciando Santana, Solos 45. Os Lotano Zulu, 70 CIP está ingressando no táxi, após o mês está autorizado o táxi, a porta, ponte para o táxi. Transponder 5132.

19 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 04, confirma, transponder 0122. 5 mil pés na chegada a mar. 5 mil na mar, eu não ando meia zero. Por isso, zona? É negativo. Mantém raiz fixa? Deixa seu critério. Fala meia zero. 8.95, Papa Romeu, Serra, Golfe Oscar, POB já tem? Sim, transferência. Dan 3179. 3179, é isso. 3179, portão 10. Autorizado o funcionamento do pushback, chame tanto pro táxi. Autorizado chamar em táxi. Porto de espera, 8 som, Mike Uniforme. Chame a torre agora, 18 som 95. Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme. É pra Inter, hein? Inter Municipal. O Tiga Humaitá. Coal. Pelo 63, ou no ano, vertical de Alagoinhas é autorizado para 5 mil. 5 mil, 63 ou no ano. Saída Coral. Aguarde um momento. O Lima Quilos Zulu, saída Coral. Passando Juliette Serra Tango, aguarde conta da autorização. Passando Juliette Tango Zulu, conta. Mantendo uniforme,

Repita a saída. Israel, letra, letra de 10. Correto, chama o ponto estacionar. Parado. Patatão e Juliette, estamos no voo. Voo 9074. Vive táxi, atendente da Juliette, voo 9074. Está para sequenciamento, esquerda proa 030, desça para 3.000 pés, está limitado pelo localizador. 030, descendo 3.000, limitado pelo loco. 1160. Só tocou uma curiosidade, a gente quer o número 1, agora o número 3? Não, eu não disse que o senhor era o número 1 em momento algum. Ah, foi o centro. 1160. Tá positivo. O centro informou que o senhor era o número 1, mas o sequenciamento na terminal é de responsabilidade do órgão de controle. Eu não sei em que condições o senhor seria o número 1, mas em caso de cobrança, só o centro de controle. Certo, não é zero. E decolar, pistão no 01, uma centena com 089, 3179. Ali decola até 3179. 663, não deixa. Pelo 6319, agora autorizado, descida até 2000. Até 2000, 6319. O 2780, o controle Salvador, o ITAP, chegada a Mário, pista 90, ajuste 1014. Caso paciente da Índia, chamada para descida. Juliette, 05, voo 9074. Fortaleza, autorizado, 310, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti, transponde 5196, controle Salvador 08. Chama ponto acionamento 98, não? Estiver de acionamento com 2196, posição 8. 2196 no 8, cuidado sobre a equipe Salvador Chama Pedro. Para a base. Autorizado, quando meu pés é forte até 20 milhas, aciona 0121, controle 198, Índia é breve. Funcionamento 14895, já é verão, faz até logo. Salvador, bom dia, 131 no 79, Israel, Leda. 31 79, o controle está em contato, radar, prossiga como autorizado. Ok. Tango. Gente, número 2, quatro agora, depois a gente vai. Você ajuda a senhora, pronto, código? Maratinho, no meio autorizado, 17, com cor direita, 0116, no transponder 198, até a direita. Aeronaves modulares simultaneamente. Chama pronto o orçamento, pode ligar. Taxi direita via Índia e confirma as informações. 152 a bordo, estou na meia de 3 horas para treinar o Natal. Já presente 2895. 2895. Reporte quando pronto no ponto de espera, Serra Golf Oscar. A gente mantém a posição, Golf Oscar. 304, Arbore, Alefa, Guarda Copa e Informação Índia. Arbore, Alefa, Guarda Copa. 2780, para 5000 pés. Para 5000, 2780. Com centena correto, rota conforme, pista 1-0, com a esquerda, mesmo após direto, 5070, um transponder, controle em 0 aberto. Sim, chama acionamento e táxi, ligado com o grupo. Tático 2196, 88 a bordo, 6 horas de autonomia, atendendo o caminhão. 2196, ciente, táxi, via pátio Índia, torre 1895, meu ponto de espera, 1014B. Pátio 1995, trago aqui, eu vou 2196. Reporte, não é 0. A linha mantém a agilização de manobra, se aguardando para a decolagem imediata, o Chaner 6312. Certo, a linha mantém 6312, Juliette Serra Tango, está pronto? Imediato, pistão no 7, 120 graus, 89, Juliette Serra Tango. Rua Duna, 2780. Uniforme São dos 8. Tema e uniforme São dos 8. Dia. Direcionar a guarda de táxi do hotel Juliette Serra. Sistema, mas eu travou. Com o nome, mas é. Cliente, aguarde autorização de pouso. 3, vento 110 graus com 089, decolagem imediata 106312. 106312, está na zero. Papai, uniforme, Mike, uniforme, chame Recife 2545. 12545, Recife, um bom dia, uniforme, Mike, uniforme. Serra Tango decolou 09, controle frequência 1198, Juliette Serra Tango. Deixa eu usar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, torre 1895, 1014, Tango Zulu. Decolou 09, chame controle, frequência 1198. 1198, 1198. Correio, bom dia, bom, 1198, pode esperar da cliente, mantém o ponto de espera. 2360. Fardor, Elefa, Coração Índia, número 2, 4, 3, 8, 5, 9. Agora, Elefa. 6311 da Oceania, na Taxi Alfa, observa 402, de passagem após Juliette 02. Quem vai dar passagem na nave e depois para o Taxi 010. 3304, 74. Prossiga. Alfa autorizado Brasília, 360, rota conforme os planos de voo. Pista 190, primeira curva A e direita, corrijo, direita. 5133 no transponder, controle em 19. Direita, chame solo, frequência 121 ONU. 21 ONU, próxima direita, é o gol 960. Decima 8.1 3304. Afirmo, sai da boa tração elétrica. Correto no ano, chama pó 3304. Salveira Gol com 1960, bom dia, Lívio. Bom dia, 1960, táxi Alfa Reporte antes do táxi Juliette. Alfa Reporte antes do Juliette, 1960. 3859.4. Curitiba 360 autorizado, rota conforme plano, pista 1-0 com a primeira curva direita, rebor, tração relefa, 5141 transponder, controle 198. 360 Curitiba, vida agora é nessa, 5141 transponder, 198, 3359. Correto, guia 4, chama plano, 3159. Vem aqui no Zulu, tá, até o ponto de espera via Tati Índia, torre 1895, 1014 da viagem. Para evitar tráfego, interceptação do curso do localizador. Vai na proa 070, quando estabilizar na proa, descer para 2000, está limitado pelo localizador. Calil. 070, quando estabilizar na proa, descer para 2000. O limite no Porto Alto. É positivo, quero desculpar. Pro é 070 para interceptar o localizador e descida para 2000 pés. Lima no Flamengo. Ah, afirmativo, 070 para interceptar. Desce para 2000? Positivo. 2000, Lima no Flamengo. Iniciar a corrida, temos tráfego na curta final da novela. Mantenha a posição. O 2196 ao controle, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Localizado, via da AEL, 1-1-0. 1-1-0, Juliette, Gate, 08. Juliette, pro 8, 1-1-0. Serra Gonfosca, decolagem autorizada, pistão no 7, 1 centena, 629, Serra Gonfosca. Autorizado barreiras, nível 160, rota conforme o plano, pistão 1-0, primeira curva esquerda, modo transição VATAP, 5-1-5-6 no transponder, controle 0-8. Sol azul 2590, livrou na sua escuta. 2590, Alfa Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3. 2714 vai cotejar, autorizado 1-160 para barreiras. Decola da 1-0 com curva esquerda, Momo VATAP a saída. 5-1-5-6 transponde, 19-8 controle, cotejou azul 2714. Correto, chama pronto, acionamento no PAT 3-2714. Chama acionamento, obrigado, azul 2714. Fosca concluiu o cruzamento, siga a estrada do Coco até a estação do pedágio, aguardando a transferência ao controle, Serra Gonfosca. Faz cruzamento, segue a estrada do Coco até o pedágio, aguardando a transferência, Serra Gonfosca. Juliette, estamos indo, deverá manter a proa até 2000. Fiz evitar o tráfego que está seguindo a linha do litoral, a estrada do Cuco até a estação do pedágio, a 1000 pés, ok? Mantenha a reta até 2000 na decolagem, autorizada a decolagem, 1089, Juliette, estamos indo. Fala aqui no Zulu, mantenha o ponto de espera. 2780, foi LS a 11 milhas. Azul 2780, continue a aproximação no zero, reporte checado, vento 1 centena com 8 nós, 2780. Reportará. Muito obrigado. Chame Recife agora, 5 Borges. Obrigado, B545, bom trabalho. Desculpe aí, acho que está chorando aí, como o senhor precisa. Autorização 320, São Paulo Guarulhos. 3663, informação Índia. Guarulhos 320, autorizado, rota conforme o plano. Pistão na zero com a primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. 5153 no transponde, controle em 19-8. Ser aprovado Guarulhos, nível 320, conforme o plano, decola a pista 1-0, curvando à direita, fio Tael, Lisa Motiva. 5153 transponde, controle 19-80, para 3663. 7. Informa o tráfego na aproximação final da 1-0, pouso pairado, Catecira 35, condições? Afirmativo, ao coronado nacional. 7, para pouso pairado, Catecira 35, 90 graus, 8-9. Reporte no solo, Lavender, Oscar Romeu. Parado 35, reportará no solo, controlado, Lavender, Oscar Romeu. Informa que na cabeceira oposta, uma aeronave mantendo posição naquela cabeceira, aguardando, ok? Caso aviste o tráfego. Sim, Lavender, Oscar Romeu. Informa o tráfego para o azul 2780, helicóptero aproximando o setor sul para pouso pairado na cabeceira 35, não interferirá com a sua aproximação, azul 2780. Azul 2787. Paz 077. Afirma, informação Índia, confins nível 340, pronto, cópia. Pode mandar. Autorizado, 340 confins, volta conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5154 no transponder, controle em 19-8. 310 no 060. 9847. IP frequência 1251. 3525, 1-1-2-1-9-6. Primeira fala estava, autorizado ILS, chame torre 1-1-8-9-5. Controle Salvador, Papacaba, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu é o controle, meu cordial. Está em contato, radar, suba sem restrições para o nível 100, voo direto para IDC, conforme seu estimado para pouso. Então, voo direto para IDC, conforme a centena, amigo. Juliette, Tango Zulu, examinou o tempo. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu, Pego, Fiasca, 1000 pés, corredor forte. Alô, eu acho que eu vou na CPR terminal, a 1000 pés na escuta, cabeça. Escuta, cabeça. Oscar Romeu. Reportará, Oscar Romeu. Jorge, Papa Pedro Lima, e o Flávio Pedro. Lima, ele fala, então, reporte o marcador externo. Tenente, confirmando Lima, aquilo Zulu ali, mantém pista no zero ali naquilo Zulu. 780, Solos 20, libere a direita, chame Solo em 1-2-1-1. Solo 2-1-1-2-780. Ou 1-1-8-4, desça para 2010, eu vou em 1, por ali. 2000 e boa, qual a posição? Gol 1184? Una. Una 2000, gol 1184. Então, o Juliette está em Zulu, isso na pousa, o Zono 3, 4, 5, senhor. Ok, Juliette está em Zulu, 1, 3, 4, 5, pousa em DC. Centena com 629, índio 90 alfa. Centena, índio 90 alfa. Hotel Juliette Serra, ali mantém 1-7 inicialmente. Hotel Juliette Serra 3859, sai. Tá bom, 3859. Afirma, após início do táxi de companhia, a retaguarda do Serra Neto está autorizado para chamar o táxi. Tá bom, Aquilo Zulu decolou os 2-2, transfere controle, frequência 119.8. Controle 19.8, Lima Azul Zulu. De November Alpha, decolado aos 2-2, liberado com curva esquerda, cruzamento do campo, aguardando transferência ao controle, seguindo a estrada do Cuca, testação do pedágio inicialmente, Índia November Alpha. Seguindo a estrada do Cuca, aguardando transferência, Índia November Alpha. Passa externa agora para a modificação Lima Informatado. Modificado aos 2-3, reporte interceptando a final da pista no 7, Lima Uniforme Tango. Tango, vai para trás. Hotel Juliette Serra, pista no 7 liberado, autorizada a decolagem, saindo no corredor Achão, uma centena, 109, reporte fora de solo. Ok, passamos o seguinte, curva à direita Puna, para aproximação ILS, o ajuste 1014, chame para descida. Curva à direita Puna, está no barco Puna. Desça para 4000. Para Puna, 4000, vai para o barco Puna. Corre à direita, está sob detonação, Juliette Serra Tango. Direita até a proa 90, 090. Direita 090, Juliette Serra Tango, 040. 4000 pés. Onde para 4000? Controle, bom dia, Lima Quiluzo, decolou o coral para assumir 500 na escuta. Lima Quiluzo, eu controle. Contato, radar, inicie curva direita e vou direto coral. Direita, direto coral, Lima Quiluzo. Positivo, está em contato radar. Tenente, continue a aproximação, guardando a transição de pouso. Hotel Juliette Serra, decolado aos 2-4, reporte passando farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Reporte para passar no farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Lima Uniforme Tango, vento 1-1-0, 110 graus com 1-0 nós, pouso utilizado, pista no 7. Lima em pouso 7, Lima em expansão. Tom 800, escalada 10, primeira direita, coral, 0263, 1985, é o controle. Correto, parte 3, chama para a PUS 2770. Transfere controle em 19-8 até a volta. 19-8 até a volta, transfere. Oi, Salvador, bom dia. Pé 3304 está pronto. 3304, bom dia. Perfil da saída Arbor. Inicialmente ali mantém cabeceira 10, TAM 3304. Ali você mantém, pista 10, TAM 3304. Conforme Tango, solo aos 25, qual é o pátio? Aerostar. Pera à direita, táxi livre até o estacionamento. O Lima Uniforme Tango. Ave 8 até a volta, Índio November Alpha. 1998 até o regresso, Índio November Alpha. Bom dia, passar uma meia de Lava Barata. Lava Barata, o controle. Passando através de buraquinho, autoriza a linha do litoral. Está autorizado, mil pés litoral. Autorizado, mil pés via litoral, em Tiago Vendral. Mantém a reta até 2000, o vento uma centena com 089, decolagem autorizada, TAM 3304. Viva decolagem, posição 10, TAM 3304, mantém o eixo até 2000. 100 e chame estabilizado no localizador. 1884. O vento no momento 120 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pista 90 no 884. Mesmo pois. TAM 3304, decolou de Salvador aos 29. Controle Salvador, frequência 1198, um bom dia. 198, muito obrigado igualmente. TAM 3304. Nada. Paulo, com 9075, para prospecção. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3304. TAM 3304 é o controle, contato, rodagem, vira direita, voe alerta, suba sem restrições. Voe alerta, sobe direto, 360, TAM 3304. Então, já saindo aqui o direito já está pronto. Está autorizado na 075. Após o tráfego da Gol na curta final, tem o tráfego à vista, Boeing 37800. Afirmo. Após a passagem ali, mantém o 10, TAM 3859. Após, mantém o 10, 3859. O 9075. Prossiga. Estamos totalmente pronto, porém a gente aqui ninguém tem. Não tem ninguém aqui para retirar.